e ainda traz um sentimento de abandono, um sentimento de distanciamento do político em relação ao eleitor. E por isso é preciso que em cada eleição a gente esteja motivado. A desmotivação pode levar a escolhas erradas. E essas escolhas erradas podem acabar transformando em prejuízo para todo cidadão, para toda pessoa. Política é uma coisa que existe. Administração, ela também está inerente à própria formação da sociedade. O regime republicano em que vivemos, ele é composto de poder legislativo, que faz a lei e fiscaliza os governantes, o executivo, que executa as obras que a sociedade necessita e precisa, e o judiciário, que julga aquilo que porventura esteja errado. E se o cidadão está certo, o judiciário ficará ao lado da verdade, de quem esteja certo. Esta é a repartição daquilo que há dentro da República. E nós vamos ter eleição este ano para prefeito e para vereadores. E é uma eleição importante. Então você, meu amigo, e você, minha amiga, que estão aí me acompanhando, lembre-se de uma coisa: a grande arma da defesa da sociedade democrática é o voto. E o voto é dado por você. Cada voto tem o mesmo valor. Você pode pegar a pessoa mais rica de Anápolis, que o voto dela vale tanto quanto a uma pessoa mais pobre e que tem o título e vai votar. Os votos são iguais quando caem lá dentro da urna. Você pode pegar a pessoa mais culta da cidade e pegar um analfabeto, o voto é igual. Você pega uma mulher e um homem, o voto é igual. Não há valor maior para homem do que para mulher, diferentemente daquilo que acontece quando você vai na área salarial. A mulher ainda continua ganhando menos do que o homem aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, na hora de votar, a mulher é igual ao próprio homem. E assim, você poderia estender essa observação para todos os sentidos. Então, você é inigualável. Você é único na hora de dar o seu voto. O seu voto, ele é importante para eleger gente boa e é importante também quando você usa mal e eleger pessoas que não correspondem à sua confiança. Então, o seu voto é fundamental. Veja, por exemplo, fazer uma boa política. Hoje vem a notícia que o trânsito na BR-153, Belém-Brasília, que passa pela zona urbana de Anápolis, que o trânsito será interditado a partir das 9 horas da manhã, indo até as 11 horas de hoje, para que seja instalada uma passarela sobre a trincheira do Parque dos Pirineus, que fica na região norte da cidade. É ligando Pirineus com Jardim Progresso. O trecho será interditado e está situado entre a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, lá no Trevo da Jaiara, e o Trevo de Acesso para Corumbá, com a BR-414, na continuação da Avenida Universitária. Então, dali, do Trevo de Corumbá até o Trevo da Jaiara, naquele trecho da BR-153, onde ficam o Progresso do lado esquerdo de quem sai de Anápolis e vai rumo às Eres, e Pirineus fica do lado direito, ali vai ser construída uma passarela que vai ser, sem sombra de dúvida, um grande ganho para os moradores daquela região, principalmente para os moradores do Pirineus. Fica no quilômetro 437 da rodovia 153. Essa passarela que vai ser construída ali, ela tem uma luta extraordinária. Eu me lembro que a Onaide era deputada estadual e ela então procurou a defender quando a duplicação da BR-153 estava em andamento. Ela procurou para fazer as passarelas do bairro de Lourdes ligando ao Novo Jundiaí e Jardim Europa, e também fazendo o túnel para que pudesse ali haver uma ligação por dentro, sem necessidade de passar no trevo lá do Ayrton Senna. E Onaide pediu também que houvesse uma trincheira e ao mesmo tempo uma passarela ali ligando o Jardim Progresso com o Pireneus. Trouxemos aqui o Rio Mar. A reunião aconteceu na Escola Valmir Bastos, lá no Jardim Europa. Numa noite, fizemos uma reunião com o Rio Mar. E ele tomou o conhecimento exato da dimensão do problema e se comprometeu a resolver. Era o diretor do DENIT à época. Encaminhou todo o processo e agora a obra sai. Houve um trabalho para que isso acontecesse. Houve uma luta para que isso acontecesse. E foi de uma política. Foi Onaide Santillo, como deputada estadual, que esteve à frente dessa batalha em favor daquele benefício na rodovia federal. E o Rio Mar, que era o diretor do DENIT, falava em nome do Ministério dos Transportes, atendeu a solicitação. Veja como o voto bem dado traz benefício para a população. Ela estava lá como deputada pelo voto que o povo lhe deu. E graças a isso exerceu o seu mandato na defesa de benefício para a população que ela representava na Assembleia Legislativa. Então eu quero mais uma vez dizer, não desanime não. Fique firme. Você que vai participar da eleição, você pode fazer uma Anápolis melhor. Você pode fazer uma Anápolis ainda mais justa e realmente voltada para os interesses da maioria. Esteja certo disso. Anápolis tem vida própria. Anápolis tem um futuro extraordinário pela frente, assim como teve um passado e tem um presente. O futuro de Anápolis está na sua mão. Olhe bem isso. Não desanime. Se você está decepcionado com quem você elegeu, você deixa aquela pessoa de lado e volte a pensar em coisas melhores para a cidade e para a sociedade de uma forma geral. O seu voto é importante. Assim como foi importante no passado eleger uma representante que verdadeiramente falava em nome de Anápolis e agia em nome de Anápolis e exercia o seu mandato apenas em favor do povo, como foi o de Onaide Santillo, você pode escolher agora com seu voto na eleição deste ano vereador e prefeito municipal que possam fazer uma Anápolis melhor. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Abraçando meu amigo André Luiz, lá do Centro de Inserção Social. Trabalha lá. Nos ouve todos os dias. Foi um plantão relativamente tranquilo nas últimas horas em Anápolis. O delegado de plantão, o Dr. Samerage. Pois é, mas infelizmente um roubo de veículo foi registrado pela polícia, tendo como vítima o Igor Diego de Souza, um comerciante residente no bairro Calistolândia. Ele contou na delegacia que por volta das 23 horas e 30 minutos, ele transitava pela Avenida Brasil no sentido centro Daia, próximo ao Ceasa. Ele foi abordado por 4 elementos armados com pistola, que anunciaram o roubo. Levaram dele a sua motocicleta e também a sua carteira. Inclusive, os ladrões ordenaram que ele descesse da moto e largasse também a carteira. Foi levado uma motocicleta Honda CB300, ano 2012, placa OGX4981. Também foi levado um cheque no valor de R$ 1.000 e R$ 1.500 em dinheiro que estava dentro da carteira da vítima. Depois, os ladrões acabaram fugindo em alta velocidade. Toda a ação dos bandidos, segundo consta na ocorrência, não levou mais do que 30 segundos. Olha, tivemos ainda um roubo à pessoa registrado pela polícia aqui na região central. A vítima, Daniela Valente, uma professora residente aqui na região central de Anápolis. Ela contou na delegacia que ontem, por volta das 18h20, estava chegando em sua residência quando foi abordada por dois elementos em uma motocicleta preta que anunciaram o roubo, levando na vítima uma bolsa contendo vários documentos e a quantia de R$30 em dinheiro. O fato também foi parar na delegacia da Polícia Civil. E também um furto em residência foi registrado ontem pela polícia, de ontem para hoje. A vítima, Marcos Vinícius de Carvalho, um açougueiro residente na Vila Santa Isabel. Ele contou na delegacia que foi vítima de furto em sua residência, de onde levaram um monitor de LCD de 15 polegadas, uma CPU de 2 GB, além de um aparelho de DVD. Para adentrar a residência, os ladrões arrancaram o miolo da fechadura desta casa. E um outro fato que também chamou a atenção: foi vítima de roubo seu José Antônio. Ele estava conduzindo uma motocicleta quando foi abordado próximo ao Clube Recreativo Anapolino, ou seja, o CRA, já numa estradinha de chão, e a motocicleta foi levada. E o que é mais grave, ele foi perseguido pelo ladrão, correndo a pé, atravessando chácaras ali naquela região. Ouça a história da vida. Eu ia subindo a subida, aí quando eu ia subindo assim, o cara saiu da moita, tipo com um capô, apontando tipo uma arma, né, pra mim. Quando eu vi aquilo, eu assustei, joguei a moto no chão e pulei fora e saí correndo. E aí ele pegou a moto? Oi? Aí, não, ele pegou atrás, correndo, o barulho atrás de mim, sem falar nada. E eu correndo, chegou uma certa, eu já tava baqueado já. Eu peguei o capacete que sobrou já na cabeça e joguei fora. Ele com o redator a pé? A pé. Joguei fora, pra trás. E nisso eu entrei na chácara só. Tinha uma chácara de arame, eu vazei no arame. Aí veio o povo pra encontrar comigo o que foi aquele negócio, que tem os vigia lá, né, os guardas. Eu falei, não, é um moto-ataque. Eu fui assaltado, porque eles pensaram que eu era um bandido também, né? Você é ladrão correndo pela ladeira. Ah, justamente, aí só falou isso e pronto. Aí chamou a polícia. Aí quando você voltou, a moto não tava mais lá. Não, aí a viatura veio, né? Aí a viatura botou eu dentro, que até um conhecido meu, nós foi até lá, não tivemos moto, não viu nada. Deu uma voltinha lá, ele falou que já tinha passado por outra viatura, pronto. O ladrão não falou nada, simplesmente atacou o senhor. Não, só saiu da moita. Então indo pro meu lado, né? O senhor imagina que ele corre atrás do senhor querendo dinheiro, né? Isso, justamente. A moto foi uma consequência. Isso. É. Aí ele viu a moto no chão e falou, vamos levar ela, né? O rapaz nem apagou ela, né? Ah, eu acho que apagou. É. Pelo jeito que eu tipo caí, né? Quando eu vi, eu assustei assim e já larguei. Falei, é bomba, porque o cara já veio assim, né? Quando o farol foi dando, o cara já veio. Isso era que horas da noite, São Antônio? Umas 8 para 9 horas. Cedo ainda. Mas não tinha ninguém na rua, a rua lá parece que havia morta, não é? Ixi, um estado de chão, não via nada. Ali perto do carro, não é isso? Ali perto do carro. O senhor tem mais outra moto ou só essa? Só essa. Infelizmente só essa. Infelizmente só essa. O prejuízo que é de R$3.500 aproximadamente, né? R$4.200 por aí. Agora o senhor espera encontrar essa moto, né? Espero encontrar essa moto, com certeza. Inclusive o senhor tem dados importantes, pistas importantes para passar para a polícia, né? O senhor já andou fazendo uma investigação já por conta própria, né? É, já, com certeza. Quem sabe agora, então, o senhor encontra essa moto, né? É, Deus abençoe quem encontra, né? Agora se o homem pega, o senhor imagina que poderia ter acontecido pior, né? É complicado, né? Porque eu só corri porque eu vi, né? Apontando, né? É, não sabia o que tinha, né? Já aconteceu o senhor antes ou a primeira vez? Primeira vez, nunca vi isso, não sei, é mais complicado, nunca vi. Sensação ruim, né? É ruim. Nossa, corri, foi acabando, e agora me pegou. E a chácara, foi a chácara, tenho que caçar essa chácara logo, porque, né, os caras vê pelo menos, né? Era só um? Aí que correu até de parece que era só um, mas parece que eu vi outro vulto assim, entendeu? Porque um já saiu assim, né, deve com um retrair um pouco para, né, para um ir e outro, né? Esse fato será investigado pela 6ª Delegacia da Polícia Civil e até o momento a motocicleta não foi encontrada. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. As regras de remuneração da caderneta de poupança, a mais tradicional e popular aplicação financeira do país, vão mudar a partir de amanhã. O modelo vale apenas para novos depósitos e contas. As que já existem até hoje seguem com o cálculo de seus rendimentos sem modificações. A nova regra terá um gatilho a ser acionado sempre que a taxa bancária de juros do Banco Central, a Selic, for igual ou inferior a 8,5% ao ano. Hoje, ela está em 9%. Notícias de Goiás. O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Antônio Faleiros, fará o lançamento do dia D da campanha de vacinação contra a influenza, hoje às 9 horas, no gabinete da Secretaria Estadual da Saúde. Na oportunidade, Faleiros assina termo de cooperação com a empresa Vivo para o envio de torpedos SMS gratuitos no ano de 2012. Amanhã será o dia D da campanha nacional de vacinação contra a influenza desse ano. Os postos de vacinação fixos e volante ficarão abertos das 8 às 17 horas. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar teve uma pequena queda ontem em relação ao real. Nesse sobe e desce, ontem foi o dia do desce em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$1,915. Já o dólar turismo, R$2,02. E o dólar paralelo, R$2,05. Notícias da Manchester. E o Demóstenes Torres vai enfrentar processo lá no Conselho de Ética. O senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, pediu ontem ao Conselho de Ética do Senado abertura de processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres, ex-integrante dos Democratas, e ele é acusado de envolvimento com Carlinhos Cachoeira. Para o petista Humberto Costa, que é relator do caso, Demóstenes praticou quebra de decoro parlamentar e que mentira demais, e que a mentira que já foi descoberta já é suficiente para a cassação de seu mandato. O relator do processo, saiu fora daquilo que era a argumentação da defesa. A defesa dizia que Demóstenes não poderia ser julgado pelo Conselho de Ética porque as escutas contra ele, gravadas pela Polícia Federal, eram ilegais. Mas o relator deixou de lado essa questão das escutas e baseou-se no discurso, resposta que Demóstenes deu. Demóstenes, logo após o surgimento da denúncia, foi para a tribuna dizer que não conhecia as atividades ilegais praticadas por Carlos Cachoeira e também dizendo que jamais havia se envolvido em qualquer coisa que pudesse comprometer a sua honorabilidade. E não foi isso que aconteceu. A repercussão do caso foi tão grande e logo se viu que o envolvimento de Demóstenes com Cachoeira era o envolvimento de um verdadeiro sócio, participando de todas as ações, todas elas devidamente gravadas pela Polícia Federal. E ao mesmo tempo que ele mentira ao dizer que não sabia das atividades ilegais de Cachoeira. Baseado nesses dois itens, ele apresentou a denúncia pela cassação do mandato de Demóstenes Torres, do plenário. O Cacai foi pego de surpresa, ele que é o advogado de Demóstenes. E diante disso, ele pediu prazo para poder defender-se da decisão tomada ontem pelo Conselho de Ética. Então, relatório complica a situação de Demóstenes e ele fica próximo de ser realmente cassado. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos abrir espaço para o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com a Patrícia Melo, do TRE, aqui de Anápolis, sobre o encerramento da inscrição de eleitores. Dia 9 agora de maio, encerra-se o prazo para quem quer tirar título novo e fazer transferência. É o último prazo. Quem não fizer isso, ou ficará sem o título, ou terá que ir votar na cidade onde tem o título, no caso daqueles que precisam da transferência eleitoral por estarem morando em Anápolis. Vamos lá, Geraldo. Marcelino, mais uma vez nós voltamos na Justiça Eleitoral para alertar os eleitores. Dessa vez quero falar mais agora com a dona Patrícia Junqueira de Melo, que é a responsável pela 141ª Zona Eleitoral de Anápolis e é também o porta-voz da Justiça Eleitoral nos cartórios eleitorais. Pessoas que, portadoras de deficiência física, deficiência visual, como é que deve proceder? Tem prazo até quando para legalizar a situação dele? Ele quer voltar no local mais prático para ir, Patrícia. Bom dia. Bom dia. O eleitor tem até dia 9 de maio agora, quarta-feira, para poder escolher a sessão que lhe for mais interessante. Tem até o prazo dia 9 de maio, mesmo prazo. Mesmo os deficientes físicos? Isso, mesmo os deficientes físicos, eles podem escolher ou uma sessão especial, ou uma sessão que fique mais próxima para eles. Todas as locais onde vai ter a sessão de votos, vocês tem também uma sessão especial ali, não? Não, não. As sessões especiais são poucas as sessões e são nos locais que têm acessibilidade para o portador de deficiência. Perfeito. Então, aquele que deficiente físico que quiser, quiser mudar o local dele, ele tem que procurar a Justiça Eleitoral. Tem que procurar a Justiça Eleitoral até o dia 9 de maio. Até o dia 9. Como é que você está com a situação de mesários? Estão recebendo já a inscrição de mesários voluntários? Tem aparecido? Como é que está a situação, Patrícia? Bom, os mesários voluntários, eles têm aparecido, tanto pela internet, quanto com comparecimento aqui no cartório eleitoral, só que o número ainda é insuficiente para as eleições. Então, a gente pede que quem tem interesse, porque os benefícios são horas extras, extracurriculares para aqueles que fazem faculdade e também folga em dobro do dia trabalhado. Prefeito, pode procurar a Justiça Eleitoral? Sim, pode procurar por telefone, por e-mail, pela internet ou comparecer aqui ao cartório eleitoral. Quem pode ser mesário? Os eleitores acima de 18 anos podem ser mesários. Notícias da Manchester. É isso aí, gente. Procure o cartório eleitoral. Lembre-se, o seu voto é o momento da sua igualdade. O único momento em que todos são iguais, não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, não há mulher, não há homem, mais novo, mais velho, analfabeto, aquele que é muito culto, todos são iguais. É na hora do voto. Reconheça isso. Valorize o seu voto. Vá lá, regularize a sua situação eleitoral para que você possa votar. Na hora do voto, você é o juiz, é você quem decide. Então vamos comparecer ao cartório eleitoral, buscar o instrumento que nos dá o direito de modificar uma situação ruim para boa. E podemos fazer com o nosso voto uma Anápolis, um Goiás e um Brasil ainda melhores. O preço da má educação é a notícia principal do jornal Diário da Manhã, edição de hoje. O preço da má educação, dizendo que as pessoas são mal educadas, jogam coisa na rua, aumenta o lixo, que isso tem um preço enorme para toda a sociedade. Diz o jornal Diário da Manhã, lixo deixado nas ruas e calçadas por moradores causa prejuízo. Prejuízo que é pago com dinheiro do próprio contribuinte. A Prefeitura de Goiânia tem custo anual de cerca de 27 milhões de reais, com serviços de coleta e limpeza de logradouros. 27 milhões de reais pagam os goianienses para terem o serviço de coleta e limpeza de ruas e logradouros lá em Goiânia. 27 milhões de reais por ano. Gente, eu caí de costa. Sabe por quê? Goiânia é 3 vezes maior que Anápolis, ou até mais. E aqui em Anápolis nós pagamos 48 milhões e 800 mil para fazer o mesmo serviço. Lá em Goiânia o jornal dá a bronca dizendo que esse é o preço da má educação, que em Goiânia o goianiense paga 27 milhões de reais por ano para fazer a limpeza. Aqui nós pagamos 40 milhões e 800 mil por ano para fazer a mesma limpeza. Tem uma coisa errada. Aqui é a Delta. Aqui é a Delta quem faz. É essa que está sendo examinada aí pela CPMI. Tem coisa errada, tem ou não tem? Tem justificativa de você pagar 40 milhões e 800 mil em Anápolis, enquanto em Goiânia o povo grita, as autoridades gritam, a imprensa está em cima porque gasta 27? Aqui nós gastamos nós gastamos 13, quase 14 milhões a mais do que Goiânia. Não está nada certo, não. Bom, Então vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303. É o telefone onde você deixa a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Aqui é a Valéria do Assalva. Ademar, eu queria pedir um apelo para o prefeito para organizar aquela rua 12, a final. Porque a patroa foi, está fazendo esgoto lá, tudo bem. A gente está achando mil maravilhas. A iluminação chegou, agora o esgoto. Mas eu queria pedir um favor para ele, pelo menos mandar uma patroa lá enquanto o asfalto não vai. Ajeita a rua, porque o carro do meu esposo está ficando no posto, porque não tem condições de passar um carro lá. Então ele está cobrando uma taxinha nossa. E para quem ganha o salário, fica pagando até organizar a rua, é brabo, né? Então, eu queria pedir esse apelo para você, Ademar. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Meu nome é Cláudia, eu moro no Residencial Morumbi, na Rua 14. Ademar, a Rua 14 está cheia de buracos, de lote baldio. Está servindo de pessoal jogar animal morto, lixo, porque o mato está tomando conta das casas. Ajuda a gente, Ademar, dá uma forcinha aí pra eles irem limpar esses lotes aqui, porque não tá tendo condições mais não, mas todo mundo reclama, ninguém faz nada. Eu moro na Rua 14, 428, lote 8, Residencial Morumbi. Obrigada. Fala, comunidade. Ademar, eu queria fazer uma reclamação sobre essa viação na Colina. Mudou os horários, tudo virou uma bagunça. Sabe, tem gente começar com esse governador para dar outra empresa para nós, não? Porque hoje agora é só 1h30. Dá 5 para 6h40. Aí não tem hora para ir para Brasília, mas não. Tirou tudo, chego lá, pego da 5, pego da 1h15, passo para as 14. Qual a vergonha essa empresa que está ali? Muito obrigado. Fala, comunidade. Ademar Santino, aqui em Guaralã eu preciso de um TCA, porque virou bagunça esses anos agora. Mas não tem jeito para o prefeito mandar um TCA para nós, não? Três TCA por dia. Muito obrigado. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Quem fala é Eduardo Santana Martins, de Goiânia. A pergunta que eu gostaria de fazer a você, que é, de certa forma, além de grande locutor, formador de opinião, ex-prefeito dessa cidade, eu gostaria de perguntar o seguinte. É sabido por todos que os partidos emergentes vivem através das vendas nas eleições partidárias. Nas eleições passadas para governador, é sabido por todos que a maioria dos partidos foram comprados pelos então candidatos a governador. Claro, nem todos, mas por alguns compraram. E esses partidos receberam de 1.200.000 até 3.600.000. Porque até então o Ministério Público de Goiás não tomou nenhuma decisão. E é tão simples, só verificar a vida dos presidentes atuais antes e depois das eleições. Por que é que não fazem isso? São conviventes ou porque o Ministério Público se finge que não vê essa situação política na cidade? Fala, comunidade. Ademar, eu queria dar ao seu repórter que visita os setores que estão em estado precário a visitar o meu setor. Eu vou dormir novamente. Aí você pode me ligar e marcar um horário e a gente, eu mesmo acompanho ele. Ele vai ver que a gente realmente não está mentindo. 9152-9447. 9152-9447. Ou 8473-6563. Aí me liga e a gente marca dele fazer a visita no setor Vila Santa Maria 100. Obrigado. Fala, comunidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ao invés do prefeito falar fazer esses prédios aí, Novo Paraíso, porque tem muitas áreas que não é risco nenhum. Ele não faz o seguinte, ele passa as escrituras para as pessoas, entendeu? Que vai dar muito mais fácil. Como é que ele vai colocar as pessoas no meio dos marginal, entendeu? Para o prédio, você não vai ter confiança em sair de suas residências. Se você está no meio dos marginal, vai ter nada nas suas casas, eles podem até arrombar suas casas. Olha, Ademar, manda o prefeito preocupar com outra coisa que realmente que está precisando dele preocupar. Por exemplo, com as cachoeiras mesmo. Manda ele preocupar mais com a vida dele e deixar o povo aqui mais em paz. Né? Nós estamos realmente preocupados que isso aconteça, tirar nós, nossos lares, nosso sossego, entendeu? Para pôr nós lá naquele morro do cachimbo. Pelo amor de Deus, Ademar, vê com ele, vê com isso aí pra gente. Ninguém está querendo sair das suas casas. Nós estamos precisando de escritura. Não é sair e morar em apartamento, não. Entendeu? Muito obrigado, Ademar.